Às vezes a gente é herói. Vai pra guerra sem escudo, sem lençol. Enfrenta o mundo com coragem, mesmo sem medalha ou homenagem. A gente se doa inteiro, dá o outro tempo, um amor verdadeiro. Se sacrificando por alguém, mesmo sem saber se vem o amém. Mas quando a dor bate forte no peito e a cama vira nosso leito, a solidão vem sem pedir licença e o silêncio é nossa sentença. Cadê você agora que jurou nunca me deixar? Na hora da minha melhora não tinha ninguém pra abraçar. Fui tão forte, tão presente, mas bastou eu cair pra ver que o mundo esquece da gente quando a gente mais precisa viver. Às vezes a gente é herói, vai pra guerra sem escudo, sem lençol. Enfrenta o mundo com coragem, mesmo sem detalhe ou homenagem. A gente se doa inteiro, dá o ombro, tempo, o amor verdadeiro. Se sacrificando por alguém, mesmo sem saber se vem o amém. Mas quando a dor bate forte no peito e a cama vira nosso leito, a solidão vem sem pedir licença e o silêncio é nossa sentença. Cadê você agora que jurou nunca me deixar? Na hora da minha melhora não tinha ninguém pra abraçar. Fui tão forte, tão presente, mas bastou eu cair pra ver que o mundo esquece da gente quando a gente mais precisa viver. Quantas vezes fui abrigo, sem pedir nada só pra ser amigo. Segurei a dor no peito calado, só pra ver alguém do lado animado. Hoje eu sou o que restou de um herói que a batalha cansou. E quem eu salvei com tanto amor, nem lembrou do meu valor. Cadê você agora que jurou nunca me deixar? Na hora da minha melhora não tinha ninguém pra abraçar. Fui tão forte, tão presente, mas bastou eu cair pra ver que o mundo esquece da gente quando a gente mais precisa viver. E fica a lição no peito gravada. Nem todo herói tem jornada premiada. Mas mesmo assim, sigo de pé, com fé que alguém me vê de fé.